Começa agora o Empreendecast, um bate-papo informal sobre empreendedorismo. Empreendecast. Olá, ouvintes do Empreendecast. Começa agora o nosso sexto episódio. Eu sou o Hugo Magalhães e hoje nós vamos falar sobre a importância do bom atendimento. Infelizmente, a nossa gangue do Empreendecast está um pouco desfalcada hoje. Bruno teve um problema com a internet, não pôde gravar hoje. Milor está viajando, está aproveitando férias, né? Porque eu saio do lugar tá, e o Empreendemia está dando muito dinheiro. Aí eles estão fazendo uma viagem hoje para o Nordeste. Então, então aqui comigo o Leandro Branquinho da Rádio Vendas, nosso parceiro aqui do Empreendecast. Leandro Branquinho é instrutor e consultor de vendas e publicitário, colunista da Rádio 105 FM de Três Corações e da Antena Web de Portugal, onde ele apresenta o programa Rádio Vendas. A gente já falou bastante aqui do programa, é muito interessante, a gente recomenda que vocês acompanhem, fala sobre vendas também, bem relacionado com o episódio de hoje, e ninguém melhor do que ele para participar aqui com a gente para falar de vendas. E aí, Leandro, como é que você está? Opa, classe A, boa noite para a gangue do Empreendecast e bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte, para você que está ouvindo o Empreendecast. É um prazer estar aqui. Você falou um monte de coisa aí no currículo, mas eu pensei, enquanto você estava construindo o currículo, eu pensei em resumir ele em três tópicos. Eu tenho um umbigo bastante ralado de trabalhar no balcão, eu sou careca de resolver problemas de clientes e eu tenho uma tatuagem escrita Eu Amo Vender. É isso aí, cara. O cara resumiu tudo em três palavras. Esse é o Leandro Branquinho. Eu, Luiz, aqui representando o Empreendemia hoje. O Milor deixou o Luiz sozinho trabalhando, foi curtir férias. Não é isso, Luiz? Pois é, o Milor resolveu falar, não, vou pra Floripa. Deu uma desculpinha que vai dar um curso lá de 2 dias. Se bem que o curso foi a metade hoje e a metade amanhã. Ele volta no domingo. O resto ele se explica no próximo episódio. Mas estamos aí trabalhando, claro. O Milor trabalhando um pouquinho de lá ainda. Esse tipo de palestra, saída que a gente dá de vez em quando, fazem muito bem pra gente. Não só pro blog, mas principalmente pro Empreendemia. Sempre é mais gente que a gente... consegue mostrar nosso projeto e vai acumulando mais gente, o que é ótimo pra gente. Legal, cara, difundindo Empreendemia no Brasil, né? Opa! E legal também que eu falei que ele tava pro Nordeste, ele tá pra Floripa, né? Beleza. Mas, mas tá certo, é pertinho. Exatamente. É um lugar bom de qualquer jeito. É, pois é. Mas então, eu acho que o Leandro Branquinho tá aqui hoje pra... Foi uma contratação de peso para o time, né? Aproveitando os desfalques do Bruno e do Milor. E a gente vai falar hoje sobre vendas, bom atendimento, as regras básicas de bom atendimento e logo depois dos recados e leitura de e-mails. Leitura de e-mails e recados. Olá, ouvintes do Empreendecast, aqui é o Bruno Eustáquio, e apesar do Hugo ter acabado de falar que eu não vou participar desse episódio, eu estou aqui, olha só, uma surpresa, mas infelizmente eu só vou participar hoje da leitura de e-mails, realmente, aqui da nossa promoção, porque eu tive um problema com a minha internet, eu vivi um caso real que vai ser discutido nesse episódio, mas eu estou aqui presente, vou participar pelo menos da gravação dos e-mails aqui, e no próximo eu estarei de volta firme e forte. E é isso aí, o Hugo agora vai anunciar para a gente a terceira promoção do Empreendecast, com muito orgulho. Promoção do Empreendecast. O Bruno não participou da gravação, mas pelo menos ele está aqui para dar uma boa notícia. A gente tem hoje o anúncio da nossa terceira promoção, com o apoio do Roberto Firmino, do Minha Empresa, novamente. Ele nos cedeu o livro da primeira promoção. E hoje a gente vai ter uma promoção que vai doar um livro muito interessante, bem relacionado com o conteúdo do episódio. O livro é A Magia dos Grandes Negociadores, do Carlos Júlio, que é o presidente da Tecnisa, é palestrante, professor, ele tem vários livros, excelentes livros de vendas e tal, acho que vai ser bem legal, bem relacionado com o episódio. E é o seguinte, para participar da promoção, basta seguir o Empreendecast no Twitter e retweetar a mensagem Eu Quero Ter a Magia dos Grandes Negociadores. A mensagem vai estar lá no post, um pouco antes do sétimo episódio, alguém que retweetou a mensagem, vamos sortear para algum e divulgar no sétimo episódio. É isso aí, participem da promoção do Empreendecast. É isso aí, pessoal. Apesar de eu não ter participado do episódio, eu editei e ficou ótimo. Então vocês agora vão ouvir uma aula em forma de bate-papo. Ficou bem descontraído e divertido. Então aproveitem. Um abraço a todos. No próximo eu tô de volta. A importância de um bom atendimento. EmpreendeCast. Começando aqui então o nosso sexto episódio do EmpreendeCast, a importância do bom atendimento. Eu acho que nada melhor do que perguntar ao Luiz como que eles começam esses assuntos no Saia do Lugar. Lá tem bastante conteúdo sobre vendas e tal. Qual a temática que eles usam e como que é isso lá, Luiz? Bom, a primeira coisa que a gente sempre fala, que independentemente se você vai tratar bem seu cliente, se você vai fazer um produto muito bom, se você vai, sei lá, ficar ligando para ele todo dia, enfim, a coisa mais importante de qualquer empresa é você deixar seu cliente feliz. Não só feliz, como felizão. A gente gosta de usar termos um pouco mais livres e mais legais para isso, porque é exatamente para representar como a gente sente quando a gente é muito bem tratado, quando a gente com um produto que é muito bom, sei lá, depois de um tempo sofrendo com a TIM, que o atendimento não foi lá aquelas coisas, depois eles conseguiram melhorar e eu fiquei felizão de qualquer jeito, apesar da demora. Então, no fim das contas, é o que importa. Então, o bom atendimento é uma ferramenta para chegar na consequência final, que é o cliente felizão. Isso, a gente sempre começa falando que é tudo questão de criar uma boa experiência. Se você conseguiu fazer com que seu cliente aproveitasse durante o uso do produto dele, ou se não teve problema com garantia, se não teve problema de entrega, ou se teve problema você conseguiu depois resolver pedindo desculpa e ele resolveu o problema e teve aquele sentimento de felicidade, isso é o que importa. Cara, você falou tudo, assim, eu acho que experiência, a palavra experiência, pra mim, hoje em dia, a questão de marketing, de venda, é o principal, sabe? Não só porque é pro próprio cliente voltar a utilizar seu produto, seu serviço, mas eu acho que o cliente é o principal meio de marketing que você tem do produto. Então, se ele tem uma boa experiência, ele vai passar isso pra frente, né? E o Leandro, acho que tem bastante experiência disso, ele é consultor de vendas e tal. O que você acha dessa parte de experiência, Leandro? Ó, eu escuto muita gente falar que tem que encantar o cliente, que tem que proporcionar uma experiência fantástica para o cliente. Eu gostaria de voltar um pouquinho. Eu acho que o cliente, na verdade, ele busca a experiência sim, mas o cliente ele busca muito mais um padrão do que ser surpreendido. Eu vejo assim, o produto precisa se vender, mas precisa ter também um vendedor, precisa ter uma pessoa que entenda do produto para que na hora que aquele cliente tiver alguma dúvida sobre como utilizar o produto ou o serviço, que tenha alguma pessoa ali para realmente ser um auxiliador, seja uma pessoa que possa garantir que a experiência realmente seja positiva. Leandro, é legal você falar, falou sobre não ter surpresas, mas é uma questão, acho que é só o ponto que você colocou, assim, não é bom ter surpresas negativas, ele ter surpresas positivas, por exemplo, o Milo vive falando que, de repente, ele precisa fazer uma coisa lá, X, e ele descobre no telefone, né, e descobre, pô, o iPhone faz isso também, então é sempre uma surpresa muito positiva. Então acho que a questão que você mais quis falar foi legal, o produto em si não é muito legal das surpresas e tal, se for da surpresa que seja positiva, mas você falou que o serviço precisa ser sempre constante, precisa ter alguém lá. O produto não se vende sozinho, realmente. É a questão do serviço, por mais que você venda hospedagem de site, ele precisa existir e precisa existir muito bem. Legal, você falou de um exemplo que eu gosto demais, que é da Apple. Mas no dia a dia das mais diversas empresas, tem formas de surpreender o cliente de uma maneira positiva constantemente, de formas bem simples. Você deu o exemplo do iPhone, que ele descobriu uma forma nova, um método novo de utilizar. Mas para as empresas que não são uma Apple ainda, uma forma bacana de trazer uma experiência positiva é com um toque pessoal. Por exemplo, deu um problema, a pessoa vai lá e manda um recadinho por escrito, escrito à mão mesmo, agradecendo a oportunidade que aquela empresa está tendo de atender de novo aquele cliente, né? Sim. Um exemplo bom que eu tive também disso, uma empresa nova chama Mega Hits, eles são um e-commerce de produtos um pouco mais refinados. Então eu comprei lá dois copos de cerveja, que ele tem, na verdade, esse copo de cerveja é um pouco diferente. Ele cabe exatamente uma latinha, é legal. E aí ele tem um vácuo entre a parte de fora e a parte de dentro que mantém o líquido. Então o copo nunca fica suado, então não fica molhando as coisas e tal. E a cerveja fica sempre gelada. É muito legal o copo. E aí eu fiz a compra, ganhei os dois copos, que eu fui dar um pro meu sogro, né? O genro legalzão. E eles mandaram junto duas latinhas de cerveja. Olha só. Olha, você não esperava de receber as latinhas. Não, né? Nunca. Eu peguei, tirei foto, ainda vai sair um post no site do lugar sobre isso, mas, pô, imagina só a minha felicidade. Eu não tinha que me preocupar se eu ia ter uma cerveja na geladeira lá gelando, esperando pra testar o copo. Não, eles mandaram a cerveja, ó. O copo é tão legal que a gente tá mandando a cerveja, já testa agora que você não vai se arrepender. Então, a minha felicidade na hora foi tão boa que eu falei, pô, eu vou ter que fazer um post sobre isso. Aí já prometi lá pro pessoal. Uma surpresa positiva, né? Como é que chama? Mega Hits. Depois a gente coloca no post. É megahits.com.br. Ó, legal, cara. É, eu acho que a gente tá enfocando nessa primeira parte, a parte da experiência, né? Que é fundamental, assim. É, eu, particularmente, eu sou um consumidor chato, um cliente chato. Tem lugar que eu compro por causa do vendedor, que eu não precisava de comprar. E tem lugar que eu preciso comprar e eu não compro por causa do vendedor. Eu sempre fui assim. E eu sigo essa máxima, sabe? Então, eu acho que atendimento é tudo. É legal lembrar que, tipo, isso não é só no comércio, no varejo, né? Se você tá vendendo para uma empresa, o Empreendemia, no caso, a gente vende publicidade no site do lugar, vende a Empreendemia Premium lá no Empreendemia, e isso, quem paga a gente é uma empresa. Sim. Mas eu vou vender, quando eu ligo, pego o telefone e vou ligar, é uma pessoa que vai me atender. Então, a questão de criar uma boa experiência vai depender exatamente desse vendedor que tá se arriscando, tá lá botando a cara a tapa e vai conviver com o cliente. Eu acho muito legal isso, todo mundo sabe que é importante. Como que a gente surpreende o cliente? Como que a gente traz essa experiência? O que você acha, Leandro, pra começar aí? Ó, uma vez eu fiz uma pesquisa, na verdade eu fiz essa pesquisa no final do ano passado, com 500 consumidores na rua. Abordei essas pessoas, né, eu e duas pessoas que trabalhavam comigo na minha equipe, perguntando, aonde você foi bem atendido nessa cidade e quem foi que te atendeu? Qual foi o vendedor que te atendeu? A gente queria saber o nome de vendedores que atendiam bem nessa cidade. E uma das perguntas era, por que você acha que aquela pessoa prestou um bom atendimento? O que, que faz você pensar que ele é um bom atendente, que ele te atendeu de uma maneira bacana? Quase 80% respondeu, porque ele me dá atenção. Claro, cara. Então, isso, tá a mesma coisa. Atenção é uma coisa tão simples, tão básica, mas que é muito negligenciada em tudo quanto é setor. Às vezes a pessoa quer comprar alguma coisa e precisa de ajuda ou tem alguma dúvida. Se a pessoa não dá atenção ou faz uma cara de que ela não está disposta a dar uma atenção, ou de repente responde um e-mail de uma maneira fria, seca, mecânica até, aquele atendimento já não vai ser considerado bom. Cara, tem coisa pior que ser atendido e parecer que a pessoa está te fazendo um favor? Não tem nada pior, cara. Eu li um livro muito bacana e que nesse livro contava quais são os 10 piores pecados que um vendedor, que um atendente poderia cometer. E os 10 têm a ver com caras e bocas. A maneira como a pessoa olha para o cliente e recebe o cliente. E aí, eu não sabia como explicar isso para equipes de vendas que eu daria treinamento, então eu fiz algumas fotos de mim mesmo, fazendo caras e bocas, ficou até muito engraçado. Sim. E muita gente tira onda comigo por causa dessa apresentação que tem no slide lá. Ué, depois você manda pra gente colocar no post lá. Ah, é, quero ver isso também, fiquei curioso agora. Não ficou produzida produção de fotografia, né? Mas sempre que eu mostro, sempre é garantia de boas risadas. Legal, cara, vamos divulgar isso aí. Eu acho que, Branquinho, a grande questão da atenção é quando você dá atenção pra uma pessoa, você, na verdade, tá fazendo que a outra pessoa se sinta à vontade e passe a confiar em você, porque você tá dando seu tempo, seu, sei lá, sua atenção em si, né? Pra você entender o que esse cliente quer. Fala, legal, tô falando o meu problema, como que eu vivencio aquilo, e aí eu quero que essa pessoa entenda e consiga me recomendar a melhor coisa possível. Então, se ele tá me ouvindo, eu vou poder confiar nele depois, porque ele vai estar com as informações certas. Então, eu gosto de puxar esse negócio da atenção pra confiança. Sim. É. E confiança é igual vidro, né? Se ela quebra, você pode até colar de novo, mas ela nunca mais vai ser a mesma, né? Nunca mais, exatamente. E acho importante também da confiança, cara, de atenção. É assim, é uma dica mesmo, que eu, por exemplo, sinto isso muito. Quando a pessoa procura saber seu nome, sabe? Te chama pelo nome. Até quando você é um lugar que você frequenta mais vezes, se a pessoa guarda o seu nome, te trata pelo nome, cara, isso traz uma, não só uma confiança, assim, mas passa um bom atendimento impressionante. Sim. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos ouvintes, até mesmo vocês, já leram ou já viram em algum lugar que não só o nome da pessoa, mas tem também que ligar no aniversário ou mandar uma mensagem de parabéns no aniversário. Quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. O Luiz e Hugo, lembra aí quantas empresas vocês já fizeram compras fisicamente neste mês ou neste ano? Tenho certeza que foram diversas. Agora, quantas delas ligaram para vocês no dia do aniversário de vocês? Cara, quantas delas pegaram a nossa data de nascimento, né? Quase nenhuma. Pois é. Treinamentos de vendas, assim, da década de 80, da década de 70, já ensinava isso. E ainda não, é uma prática que a gente ainda não vê. Inclusive, existem alguns softwares de... Não RP, mas um RP um pouquinho menor, né? Que é para ajudar comércio, ou mesmo loja de serviço um pouco menor. E elas têm já os módulos prontos para você, quando fizer o cadastro do cliente, você coloca a data de aniversário e ele vai te avisar sozinho, sei lá, uma semana antes, duas semanas antes, que vai ser aniversário do cliente para você preparar alguma coisa e tal. E mesmo assim, ninguém usa. É, o problema, na verdade, não é o avanço da tecnologia aqui. Ah, claro. ERP, CRM, tudo está aí para facilitar a vida das empresas e dos vendedores. Mas a cultura da empresa, a cultura dos vendedores, não é essa de atender, de servir, de prestar um bom atendimento. Então não adianta ter a tecnologia se não tem a vontade, a boa vontade de fazer. Exatamente. Aí acaba caindo na cultura da empresa em si, né? Se a empresa não tem uma boa cultura, que valoriza pessoas, que bota o cliente no centro mesmo desde o começo, não é fazendo treinamento que vai ficar um monstro de bom atendimento, né? Pois é. Aí. Leandro, aproveitando, você que é o cara dos treinamentos de vendas aí, uma dúvida que eu tenho, que eu não sei se todo mundo compartilha da mesma opinião minha, assim, questão de venda. Eu entro numa loja, vamos supor, uma loja de roupa, por exemplo. Qual que é, na opinião de vocês, assim, o melhor comportamento do vendedor? Ele chegar, te abordar, te sugerir, ou ele ficar mais, um pouco mais longe, assim, perguntar se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar e tal. Eu tenho hora que eu fico muito incomodado quando o vendedor fica muito em cima, parece que quer te empurrar as coisas e tal. O que se sugere? O que vocês acham? Depende do estilo da loja. Tem lojas, por exemplo, boutiques, são lojas em que as pessoas não gostam muito de um vendedor mais agressivo, um vendedor mais presente. Já lojas um pouco mais populares, o cliente sente essa necessidade de ter a presença de um vendedor. Só que o que acontece? A maioria dos vendedores não sabem abordar de uma maneira correta. Sim. Antigamente era pois não, aí depois ensinaram que tinha que falar posso te ajudar. Hoje, se um vendedor atende com posso te ajudar, em diversas situações, o cliente pode, deposita 1 milhão na minha conta, pode, some da minha frente. Eu escutei uma senhora, uma velhinha numa padaria. Essa padaria tinha alguns bolos numa prateleira do lado de fora do balcão. Self-service, né? Então ela estava olhando alguns bolos ali na prateleira e a atendente saiu de trás do balcão e foi dar atenção para ela. E atendeu assim, oi, posso te ajudar? A senhora respondeu, não, eu não preciso de ajuda. Eu não sou deficiente, eu sou idosa, mas eu sei me virar sozinha. Nossa. Agora, tá certo que essa cliente foi uma cliente um pouco grosseira. Mas sim. Por que será que os clientes chegam ao ponto de ser grosseiros? Porque as pessoas estão cansadas de atendimento padronizado, de atendimento robótico, que atende todo mundo igual. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, qual a melhor maneira? A melhor maneira é de uma forma espontânea, sincera e natural. Oi, como vai? Tudo bem? E aí, tá joia? Opa, beleza? Dependendo do estilo da loja. Se a pessoa falar, não, obrigado, estou só dando uma olhadinha, como todo cliente faz, aí os vendedores mal preparados soltam o velho, tá bom, fica à vontade. Vão para o cantinho onde estão os outros vendedores e dão as costas para o cliente. Sim. Não é assim que acontece? Claro, sim. Então, a melhor maneira de abordar é de uma maneira espontânea, simpática. Oi, como vai? Tudo bem? O cliente falou, não, obrigado, estou só dando uma olhadinha. A melhor forma não é insistir de mais nem de menos. A melhor forma é, está procurando alguma coisa especial? É para você mesmo? Se o cliente, pela segunda vez, falar, não, hoje eu só estou dando uma olhada, nessa hora o vendedor vai falar, olha, meu nome é tal, se você precisar, é só me chamar, eu estou aqui à sua disposição. Cara, exatamente. É desse jeito assim que eu sempre... Eu fico super incomodado quando a pessoa fica insistindo, quando, experimenta isso aqui, vai ser bom e tal, vai ficar legal, não sei o quê. Ou então, tem vendedor, inclusive, que nem dá atenção, também é o extremo, que é horrível, né, a pessoa... Então, não dar atenção é um problema. Claro. Mas ficar insistindo demais também é um problema. Mas não insistir nem um pouquinho... É um problema enorme, porque a maioria, ou melhor, 90%, a grande maioria das pessoas que falam, que quando entram numa loja falam que estão só dando uma olhadinha, estão falando mentira. Ela compraria, às vezes a pessoa entra porque está com vontade, porque viu uma vitrine bonita, achou aquilo interessante e ficou com vontade, ficou com desejo. Ou então a pessoa tá querendo, na verdade, fazer terapia, né? A pessoa está com problemas em casa e aí resolve passear na loja para fazer terapia. Isso acontece demais. Quando o vendedor insiste um pouquinho, ele acaba vendendo para uma pessoa que às vezes não saiu para comprar e acaba achando aquela peça ou aquele produto que vai realmente deixar aquela pessoa muito satisfeita. Cara, você falou tudo. Eu tenho uma vendedora de uma loja em Viçosa, onde eu morei, que se eu não quisesse comprar, eu não podia ir lá. Se eu fosse lá, ela ia me fazer comprar, entendeu? Eu ia sair de lá super satisfeito, não tinha que dar uma olhadinha, não, entendeu? Era assim. E pobre, né? E pobre, exatamente. Eu falo... Mas feliz, né? Exato. Feliz ou não, ela iria te empurrar alguma coisa? Cara, exatamente. Ela é daquelas que, assim, no Natal me manda mensagem no celular, ó, Feliz Natal e tal, ela tem meu telefone, ela me ligou aqui, ó, chegou isso aqui hoje, vem aqui ver, sabe? Cara, legal demais, tem que ver. Eu falo que se eu tiver uma loja, eu contrato ela pelo dobro do salário que ela ganha lá, porque ela vende muito. Tá vendo só? Um cliente falando de uma vendedora, ou seja, por que que chega a esse ponto? Porque você realmente ficou encantado com ela. Sim. Olha, tomara que minha namorada não ouça esse... Oi. Senhor, vamos estar transferindo a sua ligação para o setor responsável. Aguarda um minutinho, por favor. Você está ouvindo o Empreendecast. Ô Leandro, você falou sobre a insistência certa, eu achei fantástico, porque a maioria das pessoas entra, viu alguma coisa, mas às vezes vai ter alguma coisa lá que vai agradá-la ainda mais. E aí é uma coisa que a gente fala muito, é que seu cliente não é um especialista no assunto, você é o vendedor que é o especialista. Então, ele tem lá, entra na loja ou entra no site, tem milhares de opções. E aí você tem que ser a pessoa, né, o atendente, tem que ter o feeling suficiente para falar, não, legal, eu tô vendo essa pessoa assim, ela me falou o seguinte, eu vou recomendar, vou dar de 3 a 5 opções para ela, sei lá, no máximo 3, e aí sim essa compra vai ser possível, senão se ele ficar olhando tudo isso aqui, se eu ficar jogando um monte de coisa, não vai adiantar nada. Ou então tem um sistema que faça isso. Comprou tal coisa no determinado site, tem que ter algum produto sugerido. Pessoas que compraram, claro, também compraram. Isso funciona. Eu já comprei muitos livros, então nem se fala. Lá em casa é um problema, porque a minha esposa já está brigando comigo de tanto livro que eu compro. Legal. Por recomendação, assim, né? Pois é. Aí o que você falou também foi uma questão de surpreender. O que a gente faz no Empreendemia, só para continuar as dicas... Sim. A gente é uma empresa de internet. Quando o cara entra no test drive do Premium, que são 15 dias de graça, ele deve pensar, pô, vou testar aqui, se eu não gostar, eu não continuo a compra lá. Só que deu 5 dias que ele começou o test drive de 15, a gente pega e liga pra ele. Oi, fulano, e aí, como tá? Eu queria saber como que tem sido o seu uso, se tem algum tipo de feedback, se tá gostando, posso ajudar em alguma coisa a mais. Quando o cara percebe que é um negócio da internet, que ele cadastrou lá e tá testando o negócio, ele nem sabe se vai comprar, e a gente tá ligando assim do nada que tem alguém por trás daquele site, o cara fica muito, de maneira boa, muito em pânico. Sim, passa. Porque não esperava aquilo. Então é o tipo de surpresa, que nem o Leandro falou, que joga o cara pra um outro nível e aí a compra fica cada vez mais possível. Com certeza, cara, isso é importantíssimo. Assim, não só em serviço como Empreendemia, mas de produto, de... Até aproveitar para a gente passar para uma parte de prestação de serviço, assim, em geral, igual o Empreendemia, mas eu falo, tem muito desse problema também de prestação de serviço igual telefonia celular, a questão de... quando isso aí nem se fala, né? Agora, atendimento de telefonia celular, atendimento de empresa pública, de banco, então, assim, isso é bem caótico, né? A gente percebe que se você segue uma média de 100 pessoas no Twitter, lá, 15 pessoas reclamam por dia sobre alguma coisa de Tim, de Oi, de Itaú, de Banco do Brasil, então, assim, sempre tem alguma reclamação, entendeu? Mas por que vocês acham que existem muitas reclamações para esse tipo de serviço especificamente? Qual a opinião de vocês? Cara, será? Eu não sei, eu fico na dúvida às vezes se é porque eles têm um número muito grande de clientes e às vezes não conseguem controlar, e às vezes aquele 1% que reclama está previsto, entendeu? Ou se realmente é incompetência de falta de treinamento dos atendentes, que eu já vi isso várias vezes, eu não sei. Eu acho que, ou então a soma dos dois também, né? Não sei. Pra mim é uma soma de tudo isso que o Hugo falou e mais algumas coisas. Eu sei que alguns bancos não têm estrutura suficiente, mas isso é muito pior para a telefonia. Então, você pega o Speed ou a Net, por exemplo, muitos dos problemas e reclamações são porque a estrutura de TI no Brasil ainda é fraca. E eles vendem a mais do que podem, e aí o atendimento, que não foi bem feito também, que nem o Hugo falou, não consegue dar conta. É, e aí o serviço é falho, né, você tá dizendo. Hoje em dia, por exemplo, quem tem os servidores de internet do Brasil, eles são assim, vão de mal a pior, né? Quem não tem... O Bruno, por exemplo, não tá aqui hoje por causa do Velox, é bom a gente deixar registrado. E... Então, assim, eu acho que, claro, se você não... Um vendedor tem que ter jogo de cintura, se o seu produto falhou, se o seu serviço falhou, ele tem que ter jogo de cintura para saber tratar bem o cliente, fazer o cliente não mudar de operadora, de serviço e tal. Mas, né, eu acho que a gente pode falar disso também. Como que o cara lida com uma falha do produto, entendeu? O vendedor na ponta de loja lá, o cliente vê um produto horrível lá, com falha, com defeito. Como é que o cara lida com isso, entendeu? Então, acho que tem a ver também, né? Não, com certeza tem a ver, mas assim, tem um outro probleminha que está atrelado a todos esses aí, que é a contratação. Muitas das vezes a pessoa é contratada pelo salário, porque ela está precisando de grana e achou aquele serviço fácil. Mas a empresa que contratou não contratou de uma maneira assertiva, então contratou aquele que estava por ali. Aí ministra um treinamento padrão uma vez por ano e acha que está tudo certo. É, com certeza, cara. Acho que tem vários pontos para levantar. Acho que esse episódio pode ser até de muita utilidade também, até não só para as empresas grandes, assim, questão de atendimento. A gente pode falar um pouquinho também de como fazer o atendimento na internet, a questão de saque, né, atendimento ao vivo, monitoramento de Twitter e tal. Mas, assim, para as empresas pequenas mesmo, a questão do cuidado com o cliente, sabe? Acho que a gente pode falar um pouco disso, assim, como que é importante hoje em dia você ter um cuidado, não só levar aquela experiência fantástica que a gente falou na primeira parte, mas de deixar o cliente sempre pingar o cliente lá, ó, você tá com problema? Então, se o cara te deu o menor sinal de problema, você já ir lá tranquilizar, né, e já cobrir esse problema que pode vir a se tornar uma bomba na internet, vamos supor, né? Sim. Hugo, na verdade, a pequena empresa, ela tem uma facilidade muito maior do que as grandes empresas para fazer isso, porque as pequenas empresas conseguem fazer de uma maneira rápida. Sim. Já as grandes empresas, já que vocês falaram aí de call center e de atendimento de telefonia, né? Muitas das vezes o call center não é da empresa, ele é terceirizado, então isso acaba atrapalhando o processo aí de para atender o cliente com velocidade, com rapidez, coisa que na pequena empresa isso é mais fácil, é mais rápido, né? Leandro, pode falar. Tem um exemplo muito bom que é da Zappos, não sei se você conhece, é uma empresa que vende... Sensacional. Então, eles são a referência em bom atendimento, inclusive o livro que eu vou recomendar depois é deles. Eles têm um call center próprio, mas é uma empresa gigantesca, hoje fatura mais de 1 bilhão por ano, vendendo sapato e outros artigos de vestuário. E a grande questão, por que o atendimento deles é muito bom, sendo que eles vendem sapato pela internet, é porque o call center deles, os atendentes, eles não têm, as métricas deles não são baseadas em... número de ligações que eles fazem por dia ou que eles recebem, conseguem atender. Eles não têm esse tipo de métrica. A métrica deles é a felicidade do cliente. Então, é quanto cada pessoa que ele conversou aumentou o ticket médio dele e por aí vai. Então, é agregar valor para o cliente e não simplesmente atender quantos você puder. Aí a grande questão, que você falou, o call center é terceirizado, o pessoal não foi bem preparado, tem um script meio mal elaborado. Nas Zappos, é tudo... O atendente não tem script, ele tem autonomia para dar desconto, para elevar o nível do cliente, para, enfim, para dar recomendações. Enfim, tem inúmeros casos que eles contam nesse livro, que depois eu vou recomendar, como eles atendem bem e como que um atendimento que não é fechado, né, não tem não é dentro de uma baia, como ele consegue ser um diferencial para o final, para o seu cliente, e como ele vai poder ficar feliz, por mais que você venda um produto só, que é um sapato. Eu quero dar um exemplo nacional, já que você falou das Zappos, que eu acho espetacular as Zappos, de uma empresa que, assim, eu gostaria de trabalhar nas Zappos também, né? Mas um exemplo nacional que eu acho muito bacana também, que aconteceu comigo. Eu tive um problema com um sorvete. Metade de um sorvete que eu comprei no supermercado veio congelado. Eu sei que a maioria das pessoas, o primeiro impulso seria ir pro Twitter e descer a boca, falar mal da empresa. Mas eu abri a internet já nessa ânsia de pôr pra fora, caramba, veio tudo congelado, né? Eu falei assim, não, tem um 0800 aqui, deixa eu ver o 0800. Na hora que eu procurei o 0800, eu vi que tinha no site, também tinha uma linha de atendimento ao consumidor. Mandei uma mensagem pelo site, responderam rapidamente. No dia seguinte, tinha um rapaz tocando a campainha da minha casa com um pote de sorvete novo. Olha que, que bom fez isso pra mim. Eu mandei uma mensagem reclamando. No dia seguinte, um representante, consultor, vem na porta da minha casa com um pote novo. E me explicando. Olha, talvez isso aconteceu porque o freezer pode ter desligado. A melhor forma de você tomar um sorvete é comendo pela manhã e não deixar pra comer à noite. Porque... E aí deu várias explicações que eu achei sensacionais. Muito legal. Um exemplo que bom aqui no Brasil. Olha que legal. Isso é fantástico. Isso que você falou, cara, não só é legal a gente citar também os bons exemplos de bom atendimento, mas pra gente, eu vejo muito isso hoje. Tem gente que já tem um problema, já sai xingando, já sai, tipo, destruindo a empresa e tal. Não dá oportunidade da empresa se defender, entendeu? Exatamente. Acho que isso aí que você fez, Leandro, serve muito de exemplo. E que as empresas estão abertas para isso. Elas estão investindo dinheiro, elas têm os seus setores de marketing, de relacionamento. Hoje em dia, muitas delas têm um setor, tem umas pessoas lá preocupadas só com a repercussão na internet, né? Tá monitorando Twitter, Facebook, Orkut, tudo, sobre o que as pessoas falam. E eu já tive experiências assim também, entendeu? Já tive problemas com a empresa, de eu chegar no Twitter e falar assim, ó, tive um problema tal e tal. A empresa vai e se reporta, entendeu? Ela dá uma explicação e tal. Em Belo Horizonte, a gente tem um exemplo muito legal também disso, que é o Criticar BH. O Lucas Castro, que é o gerente do Criticar BH, ele trata de coletar essas reclamações, né, em relação ao comércio, à prefeitura de Belo Horizonte, e direcionar a empresa. Então, assim, ele tem um exemplo muito legal, que ele coloca lá o que as pessoas falam, ele procura a empresa responde e se retrata. E fica muito legal que a gente percebe que as coisas vão sendo resolvidas, entendeu? Naquela que as empresas estão preocupadas com isso, e até fica aqui uma dica para a gente sempre tentar resolver, porque a gente tem que pensar que é de interesse da empresa ela deixar a gente bem, entendeu? Deixar a gente satisfeito com isso. Sim. E a melhor forma que eu vejo de resolver problemas, principalmente pela internet, é através do ser humano. Quando uma empresa responde pelo Twitter, a empresa vai avaliar. A empresa, nosso sistema de produção e atendimento ao consumidor preza por isso. Resposta automática é horrível, né? Horrível. Agora, quando é um ser humano que está ali, lá no perfil do Twitter tem o nome da pessoa que responsável pela atualização ou a pessoa que está respondendo. Eu percebo que quando as empresas colocam o ser humano e não a instituição para atender, uma entidade, né, na verdade, né, dá a impressão que você está conversando com uma entidade. Você manda uma mensagem direta para a empresa e você recebe o setor responsável, vai analisar. Não é um ser humano que responde para você, né? Sim. É legal, no blog a gente teve o exemplo da Azul. A gente fez um post, não foi patrocinado, não foi nada. A gente voou com ele, teve uma ótima experiência, fez o post. Aí um monte de gente elogiando nos comentários, aí veio uma pessoa e reclamou. Aí a pessoa responsável por ficar verificando mídias sociais pra Azul foi lá, respondeu, resolveu o problema e a pessoa ficou felizona, sabe? Acabou. Inclusive, a gente fala bastante também de três tipos de crítica que uma empresa pode receber. Uma é a crítica de quando você fez alguma coisa errada, então no caso a Azul tinha cobrado mais do cliente, não lembro exatamente do caso, só que daí ela falou, legal, realmente esse erro aconteceu, ela foi lá, consertou, pediu desculpas desde o começo, ela não esperou para avaliar realmente se quem tinha errado, né? Se era ela ou se era o cliente. Pediu desculpa, vamos consertar isso, foi lá, consertou, viu qual era o erro. O segundo tipo de crítica que você pode receber é uma crítica construtiva, ó, eu gosto muito do seu produto, do seu serviço, mas eu acho que pode melhorar assim, assim, assado. Esse também é um tipo de crítica muito boa de receber, porque você sabe que tem alguém que gosta de você e que se importa tanto que gastou o tempo dela tentando fazer seu negócio algo melhor. E tem o terceiro tipo, que é o tipo que a gente costuma ignorar, que é o troll que a gente fala na internet, né? Que é o cara que vai lá, te xinga, simplesmente pelo esporte, a gente acha. É o hobby dele, né? É o hobby. A gente não conseguiu ainda entender a cabeça de um troll, não. Mas o cara vai lá, te xinga simplesmente por xingar, então, no final das contas, o que ele quer... Se ele não quer ajudar, né, porque não está sendo construtivo, ele, na verdade, quer mais atenção. Então, nesse caso, para resolver, basta ignorar, sabe? A gente já passou por isso uma ou outra vez. E uma ignorada bem básica resolve o problema na hora. É muito impressionante. É porque, às vezes, você difundindo aquela reclamação do troll, no caso, você vai acabar levando para quem não tem nada a ver com aquilo e tal, que nem deveria ver aquilo. Né? Exatamente. Pega o Twitter, por exemplo. Se a gente que tem tá pertinho de 11 mil seguidores, aí um cara começa a trollar a gente, o que aconteceu? De 50 seguidores. Imagina se a gente começa a responder. Pronto. Pessoas nada a ver com a discussão, ou nada a ver com o cara ter ficado, ter querer encher nosso saco, vão começar a ver a discussão e, sei lá, às vezes vai surgir uma bola de neve disso sem nenhuma necessidade, só porque o cara queria se divertir ou queria atenção para criar essa bola de neve. Na verdade, ele queria ter um orgasmo, né? Porque o troll, na verdade, ele busca isso, né? Uma homenagem a todos os trolls do Brasil, então. Começando aqui então uma terceira parte do nosso episódio, vamos falar um pouquinho sobre o marketing, sobre o atendimento, e eu queria perguntar para o Leandro o que, que ele acha, assim, o quanto que as empresas deveriam investir em atendimento, em monitoramento do nome da empresa na internet, o que as pessoas estão falando da empresa, qual o nível de importância que as empresas devem dar para isso, Leandro? Olha, eu percebo que as empresas que não dão importância, elas acabam atraindo trolls, acabam atraindo a insatisfação da maioria dos clientes, que muitas das vezes poderiam até estar lá no teu nível de satisfação, mas como as empresas que não têm um certo monitoramento, não têm uma característica de cuidar da marca, de cuidar do atendimento, quando aparece alguma coisa na internet, aquilo é viralizado rapidamente, né? Instantaneamente, na verdade, né? Então é importantíssimo. A empresa que não começa a monitorar está ficando para trás. Eu tenho até um caso de sucesso aqui, eu acho que vale até comentar. Tem um bar aqui em Belo Horizonte muito famoso, o Bar Ideal. Eles têm uma pessoa que eu acredito que fique 24 horas por conta do Twitter da empresa. Então, se uma pessoa chega, faz check-in no Foursquare ou comenta do bar, eles já comentam em cima e tal, tem bastante seguidor. Eu, por exemplo, teve uma sexta-feira que eu tava pouco antes do almoço, eles colocaram lá, hoje a feijoada aqui no Bar Ideal vai estar excelente, não sei o que. Aí eu fui pra lá, entendeu? Tudo que você fala, aí tu já vi gente reclamando de alguma coisa, na hora eles já respondem, já corrigem o problema, né? E assim, fazem promoções também. Quem tiver aqui e tiver mais de 30 pessoas no Twitter vão ganhar a rodada dupla de chopp. Então assim, eu acho que eles devem atrair um público muito grande com isso e a experiência que eles causam com isso também. Eu acho que é excelente, sabe? De repente eles nem têm essa pessoa 24 horas. De repente eles utilizam o que o Guy Kawasaki utiliza. Agenda os tweets e na hora que responde, às vezes coincide de alguém estar ali, né? Então eu não acredito que obrigatoriamente tenha que ter 24 horas o monitoramento. Mas se você agenda algumas coisas, dá a impressão de que a empresa está ali 24 horas. Sim, acho que no conteúdo esporádico sim, mas acho que lá, por exemplo, talvez não fique o tempo inteiro. Às vezes a pessoa divide um caixa e fica por conta do Twitter, ou então fica na gerência olhando o Twitter. Mas assim, se alguém fala alguma coisa, estou indo no Bar Ideal agora, a pessoa já pega essa mensagem, retweet e fala assim, seja bem-vindo, vem logo que o show está te esperando, entendeu? Uma coisa muito legal, tipo, muito legal. Eles interagem assim, sabe? Então eu tenho aquilo ali como caso de sucesso de uso de mídia social aqui em Belo Horizonte, por exemplo, entendeu? E tem vários casos também. Legal, né, ver um negócio pequeno conseguindo usar mídias sociais bem. E usam muito bem, cara. E hoje em dia você vai lá, tá sempre lotado, final de semana, sábado, dia de semana, sabe? Sempre lotado, sabe? E um outro exemplo aqui em Belo Horizonte também que eu vejo, cara, tem uma churrascaria aqui que eles usam o Foursquare para divulgar. Eles fizeram um special no Foursquare. O special é você, depois que você se coloca como dono do lugar no Foursquare, você vai lá e prova que você é o dono, você pode criar tipo promoções. Aí eu vi, eu falei, nossa, isso aqui é fantástico. Aí tem assim, na hora que você vê o inclusive chamar Albanos, né, uma choperia muito boa, você vê o Albanos lá no Foursquare, aí tem um íconezinho de special, você clica e fala assim, faça o check-in no Albanos, mostra o seu celular pro garçom e ganha um chopp. Entendeu? Então, assim, achei fantástico, acho que isso deve chamar muita gente. Acho legal. Que tá legal demais, cara. E tá começando isso no Brasil agora, a questão do Foursquare chegar, de promoção. Eu sei que nos Estados Unidos isso é muito comum. Por exemplo, o McDonald's fazia promoção de quem fosse o prefeito do McDonald's ganharia um Big Mac na sexta-feira, entendeu? Então, assim, isso, querendo ou não, é um marketing muito barato, você não gasta nada de divulgação, ele se espalha sozinho. E assim, é uma coisa pra gente atentar também agora, que isso tá chegando e com muita força aqui, entendeu? É, já que você falou do Foursquare, tem que se atentar também que o brasileiro tem aquela malandragem, né? Muitos dos brasileiros falam pra... Muitos não, eu exagerei aqui, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que têm dois celulares, né? Sim. Um pra tá lá como... Então, visitou, por exemplo, a faculdade. Então, está, aquele celular ele deixa com um amigo na faculdade. E o dele que ele vai falar, ele vai pro bar, né? Pra esposa não ver que ele... Ou pra namorada não ver que ele tá lá no Foursquare, por exemplo, Sim. né? Aquela malandragem de não mostrar de verdade aonde que tá, né? É, o Foursquare é perigoso se não souber usar. Pois é. Vocês falaram sobre um caso bom de uso de Twitter, ou mesmo o Leandro comentou sobre o Kawasaki. O Empreendemia, por exemplo, a gente também deixa os tweets agendados, a gente usa Hootsuite, inclusive é muito bom, mas a gente deixa agendado não 24 horas por dia, a gente começa 8h30 da manhã, termina 11 horas da noite. Então meio que durante o dia, quando a maioria das pessoas está acordada, e aí só que a gente não fica o dia inteiro. Mas algumas, sei lá, umas 5 vezes por dia a gente abre o Hootsuite para ver quando que falaram em pandemia, quando falaram sai do lugar, quando falaram tira do papel, que é nosso evento. Enfim, então isso a gente monitora, fica lá. Quando a gente olha, tem lá os resultados que apareceram. E aí, quando precisa, a gente entra em contato. Mas eu acho que é tudo uma questão. Tipo, a gente fala, a gente usa o Twitter para qualquer coisa. Então, legal. Então, se alguém vier pedir atendimento ou pedir desconto pelo Twitter, você tem que responder, tem que dar algum jeito de atender a pessoa. Mas tem muita empresa grande, por exemplo, que fala, eu faço atendimento pelo Twitter. Meu Twitter não serve para mais nada, é para atendimento. Mas tem empresa que fala, meu Twitter é para mandar novidade, não vou atender por aqui. Vão para site tal, liguem em telefone tal. Eu acho que você não precisa também estar em todos os lugares. É uma questão de saber se posicionar onde seu cliente estiver e do jeito que ele fica mais confortável. Eu até concordo com você a questão de que a empresa não precisa de estar no Twitter, dar atendimento no Twitter, mas eu acho importante, cara, a questão do monitoramento. Até é bom a gente sugerir algumas ferramentas, assim. Ah, sim. Mas, por exemplo, eu acho que uma empresa hoje, até as pequenas mesmo, deve não só monitorar, talvez não dar atendimento, mas monitorar o que está falando, até para tentar entrar em contato com a pessoa. Igual, uma coisa importante, as empresas que, às vezes, estão começando agora, não tem tanto seguidor e tal, as pessoas hoje em dia, o Brasil pegou mania, é xingar no Twitter, entendeu? Então, todo mundo está insatisfeito a xingar. Então, você tem que monitorar, cara, não adianta. Não, monitorar é diferente de estar presente. Sim, né? Claro. Monitorar é uma ferramenta de mercado normal, que a pessoa monitora, andando pela praça, no boca a boca, entendeu? Só mudou agora a ferramenta. Sim, eu queria dar uma dica, o seguinte, que não adianta você só acompanhar os mentions lá, por exemplo. Porque às vezes uma empresa não é conhecida e ela não tem tanto seguidor. Você tem que procurar pelo nome da empresa, pelo nome escrito errado, pelo nome junto, entendeu? Então você tem que, igual que tem o Empreendecast, só os mentions não adianta. Tem muita gente que comenta do Empreendecast, mas não coloca o mention, entendeu? Então a gente viu isso depois, não adianta. Tem que ter um monte de aba aqui de search, né? É, tem que ter vários searches aqui procurando Empreendecast. A gente procura também podcast, a gente procura podcast empreendedorismo, a gente procura tudo, a gente vai rastreando tudo, entendeu? Na agência também, lá nos nossos clientes, a gente sempre rastreia todo o nome do produto, a gente rastreia o nome da empresa, sabe? Até o nome de algum gerente a gente rastreia, porque é importante, né? Às vezes tem um cara que é igual o gerente da Local Web, por exemplo, né? Tem que rastrear o que ele tá falando. Uma ferramenta que eu gosto de analisar o que está acontecendo na internet também são os alertas do Google. Tem até um caso que aconteceu comigo que eu gosto de escrever de vez em quando sobre negócios, sobre vendas, né? Eu percebi que alguns textos que eu tinha escrito estavam na internet e não com meu nome. Então eu comecei a monitorar algumas palavras ou frases que eu utilizava em determinados textos. E aí, por incrível que pareça, eu descobri uns dois blogueiros que estavam utilizando textos que eu estava escrevendo com o nome deles. Sem o crédito. Sem o crédito, né? Então, para uma marca, para uma empresa, levando isso para a empresa, eu vejo também uma forma de monitorar não só o nome da marca pelo alerta do Google, mas também o segmento, o tipo de cliente ou o determinado produto ou serviço que aquela empresa venda. Sim. Com certeza. A gente usa também bastante, a gente tem alerta do Google para muita coisa, assim como a gente também deixa muita coisa ligada no Twitter. Mas a gente, apesar de ter um perfil no Facebook, a gente não fica monitorando o Facebook. Mas a gente sabe que se aparecer alguma coisa, vai aparecer no Google Alerta. É a nossa segurança. É, o bom do Google é exatamente isso, né? Que ele pesca um pouco no Twitter, pesca no Facebook, pesca em blogs, né? Então é muito bom. Legal demais, cara. E o que vocês acham, por exemplo, dessas empresas assim que... elas tentam a qualquer custo conseguir seguidores no Twitter, no Facebook, com promoção e tal. No Brasil acho que virou uma mania também, né? Todo mundo, toda empresa vai começar no Twitter e faz uma promoção pra conseguir seguidor. Eu acho que tá morrendo isso, na verdade. Tá caindo, né? É, sei lá, 4 meses atrás eu via muito mais. Muito, cara. Porque, e aí começaram a ver que não dava certo, porque o Twitter é muito real time, né? Então, se o negócio não tá lá explodindo na hora, acaba que não tem todo aquele resultado. E se não tem uma produção de conteúdo ou alguma coisa informativa ou algo que envolva o usuário depois, o cara vai perder seguidor ou mesmo vai lá ficar com um monte de seguidor à toa. É, e quem segue por causa de promoção também, daqui uma semana para de seguir de novo, entendeu? Não adianta o cara, só por promoção o cara não vai ficar, entendeu? Não adianta. E tem a coisa do script também, né? Que eu vejo que muitas pessoas que estão no Twitter, quando percebem que determinado perfil tá lá com seguindo um monte de outras pessoas, acabam não seguindo porque sabe que utilizou um script para seguir ou então tá querendo só que siga de volta, né? Ah, isso com certeza. Com certeza. Além disso, um número grande de followers não importa muito, somente, primeiro, se você vir que a pessoa segue muita gente, você já vai ficar com o pé atrás, a não ser que seja o Kawasaki, que segue todo mundo de volta, mas ele é relevante. Ah, eu não sou o Kawasaki, mas eu sigo todo mundo de volta também. É, então, exatamente. Mas aí é uma questão de ver, entendeu? Problema, na verdade, desculpa te interromper, o meu problema, na verdade, é que eu sigo algumas pessoas que não me seguem, então tem até um pouco a mais no meu Twitter, mas eu não utilizo script, não. Então, não. E eu sei que tem muita gente que faz isso, a gente fazia isso no começo, em pandemia, e parou, porque aí começou a crescer muito a base, a gente desistiu. Mas o Twitter é uma questão de boca a boca, né? É qual o tamanho da sua influência. Se o cara tem um monte de seguidor, mas que não ouve ele, grande coisa, né? Ele falar o número de seguidores. Hoje em dia, quem já tá um pouco mais, já tem um pouco mais de vivência em redes sociais, fala, legal, você tem 20 mil seguidores. Mas quantos deles são retweets? Quantos comentam sobre você, sobre as suas atividades na rede? Que é isso que importa. É o engajamento, não é o número. É, então aproveitar que você falou isso aí do engajamento, então tem várias ferramentas para medir isso aí também, entendeu? Não só monitorar o que as pessoas falam, mas medir quantas pessoas dão retweet no que você fala, quantas pessoas passaram de seguir e tal. Tem, eu conheço duas assim que eu uso mais vezes, que é o Twitterizer, que ele pega todos os seus seguidores, vê quais são os assuntos mais falados e tal, qual o seu nível de influência sobre eles, aí dá um rank lá. E o Twitter Counter. O Twitter Counter é excelente também, ele plota lá vários gráficos de seguidores, de quantos tweets por dia. Eu, inclusive, tento manter uma média lá de tweets para não causar uma surpresa, ou então parar de postar, entendeu? Isso é legal também. E, porque às vezes a pessoa, você tá lá, você posta 5 por dia, aí do nada você começa a colocar 30. Então tem gente que vai estranhar, entendeu? Então é legal olhar isso também. E eu acho que assim, hoje em dia tem várias ferramentas de Twitter, de Facebook para você usar, para monitorar, que são importantes para essa questão das empresas seguirem, acompanharem e tal. E porque é uma questão de marketing também. Você olhar os números lá de seguidores, você pode até comparar com o crescimento da empresa, vamos dizer assim, exagerando um pouco, entendeu? Mas eu acho que é legal acompanhar isso também. Eu não diria nem pelo crescimento, eu diria, igual o Luiz falou, pela influência, né? Exatamente. Igual no Empreendercast aqui, a gente tem a média de 100 seguidores por episódio. A gente tá aqui... Que legal. É, a gente chegou a 500 ontem, chegou a 500 com o quinto episódio, né? Tomara que continue no sexto, que a gente chegue a 600, que com 10 a gente tenha 1000 seguidores. Mas assim, é legal ver isso, entendeu? A gente, todo episódio que sai, a gente ganha uma média de 100 seguidores. Teoricamente, isso seria exponencial, né? Porque sim, quanto mais seguidores, mais pessoas vendo, mais seguidores vai chegar, entendeu? Tomara que... Exatamente o que eu ia falar, é uma questão de inércia, né? Exatamente. Então, se o pessoal realmente é engajado, 1000... É muito mais rápido chegar em 2000 do que foi de chegar, sei lá, de 0 a 1000, entendeu? Obviamente. Então, a inércia nunca física foi tão importante assim para quem mexe com mídias sociais. E uma coisa que eu vejo também, independente da quantidade de seguidores, é procurar saber a opinião dos seguidores. Porque já que nós estamos falando de atendimento, não adianta, por exemplo, a empresa que coloca conteúdo, que coloca novidades, mas nunca busca saber a opinião do seguidor. Utiliza o Twitter ou outras redes sociais somente para broadcast, né? Somente para divulgar, somente para aquela coisa antiga, né? De comunicação, né? Um emissor que manda mensagem para o receptor. Sim. Eu acho que tem os dois lados, né? Se ele consegue monitorar e consegue ver que a aceitação e o engajamento tá bom, não tem como muito mudar. Por exemplo, no Empreendemia, a gente tem uma média de, sei lá, 4, 5 retweets por cada mensagem. A gente manda uma coisa do tipo de 20 a 30 mensagens por dia. Então, a gente consegue ver todos os retweets, mas a maioria, 80%, 90% desses retweets, eles são aquelas mesmas pessoas passando para frente a mensagem, o post, enfim. O que a gente costuma responder é quando a pessoa elogia bastante, então a gente responde, fala que ficou feliz, salva aquele depoimento para mostrar para um cliente, o que é sempre muito bom. Ou se a pessoa começa uma conversa, a gente responde, passa nosso e-mail e continua a conversa. Então, só completando o que o Leandro falou, o broadcasting simplesmente está lá e fica lá, o outro lado fica passivo, e se ele quer falar, ele não tem como, é uma coisa, mas se existe uma estrutura que consiga dar andamento a quando surge um contato ou um interesse maior, isso é o ideal. Leandro tocou num ponto aí que eu achei muito interessante, a questão é a seguinte, de você empolgar o seu cliente, cara. A gente podia pensar nisso aqui, o seguinte, além de fidelizar o seu cliente, que é muito importante, isso é muito falado também nas startups, né, nas lean startups e tal. Hoje em dia o cliente, se você consegue tornar o seu cliente um entusiasta do seu produto, você tem ali um marketing assim, incomparável com qualquer outro marketing. Entendeu? Então, queria que vocês. O que você acha, Luiz? Assim, eu tenho certeza que o Empreendemia tem vários entusiastas, eu, por exemplo, sou um deles, deve ter vários outros por aí. Qual que você acha que é a importância desses entusiastas hoje para as empresas, para os produtos e tal? Não, pra gente a importância é completa. A gente, no episódio de Lean Startups, a gente até falou como que funciona o Empreendemia, que é um startup. Então, sim, a gente tem toda a parte de Product Development, que é desenvolvimento do produto, e Client Development, que é desenvolvimento do cliente. Sim. Então, a gente tem que trabalhar os dois em conjunto para você crescer. Então, quando você vê que surgiram alguns entusiastas, você fica muito feliz porque você começa a ver que seu produto está dando certo. Ao mesmo tempo, você usa esses entusiastas para melhorar o que tem para melhorar, que é aquele tipo de crítica que eu falei que é construtiva, né? O cara fala, legal, eu gosto muito do que você faz e eu acho que se você fizesse mais isso, isso e aquilo, ficaria muito mais legal, vou explodir de alegria aqui. Então, e é o cara que está disposto a te ajudar, você é um entusiasta, né? Cara, e eu acho assim, eu lembrei de um exemplo aqui agora, eu acho que é muito fácil você tornar uma pessoa entusiasta do seu produto. Eu fui numa palestra do Gustavo Jardim, que é o diretor de marketing da Coca-Cola do Brasil, e ele falou o seguinte, cara, que teve um dia, eles têm o Twitter lá da Coca-Cola, mentira, Coca-Cola Minas, né, Coca-Cola MG, o Twitter deles, que teve um dia que o cara virou, uma pessoa lá estava monitorando, não sei porque, o cara virou e falou assim, nossa, como tá calor hoje. Aí a Coca-Cola foi, retuitou essa mensagem dele e escreveu assim, seria muito melhor se tivesse como a Coca-Cola, hein? Aí eles deram um jeito, pegaram o endereço do cara sem ele saber, não sei como, não lembro direito, mas deu uma meia hora, o cara recebeu um coolerzinho com 6 latas geladas de Coca-Cola. Uma experiência nesse sentido aí do cara, né? A experiência que ele teve foi sensacional. Não, então o cara quer contar pra todo mundo que isso aconteceu com ele, né? E legal foi isso, eles pegaram os dados, ele mostrou na palestra, assim, o cara deu retweet, ele contou pra todo mundo, aí as pessoas deram retweet, ele falou assim, o nível que isso atingiu, ele falou que com marketing de, sei lá, R$20.000 não pagava. E eles gastaram ali o quê? Gastaram R$20, entendeu? R$20 mais o motoboy pra entregar o negócio. Então assim, e além disso ele ganhou um entusiasta. O cara, tudo bem que a Coca-Cola não precisa de entusiasta, né, que ela já tem milhões, mas assim, ela ganhou, se fosse um outro produto, tinha ganhado um entusiasta ali naquela hora, entendeu? Então, como que foi fácil fazer isso, entendeu? Então, você disse que ela não precisa de entusiasta, mas os refrigerantes baratinhos aí, os refrigerecos, estão sempre comendo pelas beiradas. Né? Na verdade, eu falei errado, assim, não quis dizer que ela não precisa, quis dizer que ela já tem milhares, né? Porque gosta de... Milhões. Né? Então, eu sou um. Eu também sou um, cara. Porque... Isso é... Mas a questão que você falou, de surpreender, e que o Leandro já tinha tocado no assunto, é o que faz total diferença. Tem um modelo que chama modelo de Kano, que fala sobre expectativa. A gente no Empreendemia gosta muito de falar que tudo é uma questão de expectativa. Então você nunca vai prometer mais do que você consegue com certeza cumprir. E se o cara, se você não conseguir cumprir tudo que você prometeu, você vai ter uma exponencial para baixo aí e a pessoa vai ficar brava, vai reclamar sobre você por aí e não vai ser legal. Se você cumprir o que você prometeu, legal, a pessoa vai ficar satisfeita. Isso não é feliz, é satisfeita. Se você surpreender, fizer um pouco a mais, tiver aquela surpresa, sabe, pô, quando que o cara ia imaginar que ia entregar Coca-Cola pra ele? No Empreendemia, A gente está já bolando algumas ações também, mas, por exemplo, eu recebi a latinha de cerveja junto com o copo. Então, isso é o tipo de ação que é pequena, por mais que seja pequena mesmo. Foi mais a questão da surpresa e de você sentir, pô, pensar em mim, sabe? Pô, teve alguém lá que levou em consideração o que eu ia sentir na hora de receber isso aqui. Que legal. E aí, nessa surpresa, a experiência fica para cima e a pessoa fica muito feliz. E aí que você ganha mais entusiastas. Claro. E é fácil fazer com que as pessoas fiquem felizes, mesmo sem ter um produto a mais, sem ter um brinde, por exemplo, sem ter que dar uma lata de cerveja, sem ter que dar a lata de Coca-Cola. Às vezes um recadinho, um bilhetinho, um post-it com uma mensagem da pessoa que embalou, da pessoa que desejando algum sentimento positivo para quem vai utilizar o produto ou o serviço, aquilo é uma coisa que as pessoas não esperam. Então, toque quando pessoal, a pessoa... Né? É o toque pessoal. O toque pessoal, hoje em dia, ele passa a ser muito mais valorizado, porque com tecnologia é muito fácil prestar um atendimento preto e branco, é muito fácil prestar um atendimento frio e vazio. Não diria vazio, mas frio, daquele corporativês, né? Sim. Eu tenho dois exemplos disso. Um é muito simples, mas é uma coisa que eu acho que eu nunca vi acontecendo por aí. Eu tinha acabado de receber meu iPhone, estava tentando lá a portabilidade passar da Claro para TIM. E aí eu liguei pra TIM porque não tinha funcionado a primeira vez que eu tentei a portabilidade, deixei o telefone desligado e tal. E aí acabou o sinal da TIM e, putz, caiu a linha. Eu falei, pô, tava no meio do negócio, né? Agora eu vou ter que começar de novo. E aí a atendente da TIM com quem eu tava falando, simplesmente em muito pouco tempo, tipo 10 segundos, me ligou no celular da Claro, que ainda tava funcionando. E a gente continuou o atendimento por lá. Olha, sabe, que legal, cara. Quantas vezes legal, você... ainda mais de telefonia, isso é uma raridade. É, então, isso que eu ia falar. A gente falando de telefonia, agora tem que dar o braço a torcer, entendeu? Foi fantástico. Inclusive, várias outras empresas não são de telefonia, nunca fizeram isso. Então, eu fiquei em pânico, assim, adorei. E o segundo exemplo foi o exemplo que a gente fez. Foi logo no comecinho, quando a gente lançou a Empreendemia Premium. Tem um cliente nosso que até hoje, na verdade, chama Mauro Amaral, tem conteúdo, inclusive uma empresa muito boa. É, e é o conteúdo do Fala Frila também, né? Exatamente, Fala Frila. É, amanhã vai ter uma... Amanhã, né? Amanhã é o dia da gravação. Quinta-feira, dia 28 de outubro, vai sair uma entrevista com ele no Sai do Lugar sobre conteúdo, sobre como as empresas criam conteúdo. Mas, enfim, o exemplo é o seguinte. Legal. Ele comprou o Premium e aí ele falou, legal, preciso de uma ajuda pra botar minha página aqui, enfim, me manda um manual, alguma coisa assim, isso falando pelo Skype. Ele já tava feliz que eu tava mandando mensagem pelo Skype. Eu falei, não, peraí. Peguei, liguei no telefone dele, que eu sabia que o Skype dele tava ocupado, então não sabia se ele tava falando com alguém, ou mesmo se ele não gosta de conversar por lá. Liguei no telefone, falei, Mauro, você tem 5 minutos? Tenho. Aí eu gastei exatamente 5 minutos, trilhando com ele quais seriam os próximos passos da página Premium dele e da divulgação dele dentro da Empreendemia, que é o que o Premium faz. Acabou 5 minutos, falei, é isso. Tem alguma dúvida? Ele falou, não, só tô um pouco em pânico só. Falei, por que não? Porque eu não esperava que vocês me ligassem. Tá tudo bem. Aí saiu, desligou, deu 20 segundos, sei lá, ele mandou no Twitter. Empreendemia Premium é igual a atendimento mega premium, mega especial, não sei o quê. Elogiou muito e isso ajudou a gente a ganhar mais 2 premiums que fecharam logo depois, sabe? Foi só pra mostrar como dá pra surpreender alguém você fazendo o seu serviço normal mesmo, só sendo mais atencioso. E como isso já causa resultados imediatos. Muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Acho que não serve só de exemplo, mas serve de lição e de dica também, né, cara? Às vezes, por exemplo, se alguém podia pensar quanto que iria gastar com a ligação para o Mauro Amaral, deve ter ligado pro celular dele e tal. Às vezes, exatamente, às vezes é um preço que você nem coloca no papel, porque o lucro que você teve depois conseguindo mais 2 prêmios, por exemplo, você nem compara com isso. Mais 2 prêmios, mas mantendo ele agora já são 6 meses. Exatamente, entendeu? Então, com certeza não foi um gasto, sabe? Foi um bom investimento. Com certeza. É porque eu percebo que muita gente pensa assim, sabe? O atendimento como um gasto, entendeu? Mas eu só acredito que foi um investimento também, ô Luiz, porque você não pensou como investimento naquela hora. Porque foi de maneira espontânea. A tua vontade de ligar para ele foi uma coisa ali do momento e da tua cultura, do que você... acredita e pensa. Se você estivesse pensando no retorno que poderia ter dado, talvez não tivesse tanto tomado essa proporção, né? Eu ia ficar bajulando ele, eu não falando coisas úteis, e não ia resolver o problema no fim das contas, né? Que foi o que eu fiz. É legal você ter comentado sobre a cultura da empresa de novo, porque pra mim isso é o ponto que faz total diferença, entendeu? É daí que sai um bom atendimento, é daí que sai você monitorar as mídias e conseguir responder bem o usuário, enfim. Toda forma que você traça o cliente vem de como você é como empresa e depois passos para fora. Legal, cara, legal demais. Eu acho que tem uma coisa também que a gente não falou ainda direito, mas que tem muito, assim, eu vejo demais, assim, o cliente chato, né? Isso é muito comum, aquele cliente que só gosta de reclamar, o cara quer ser atendido como rei, tudo bem que o cliente é rei, eu já vi pessoas que chegam a ser grossas e tal. Como que vocês acham que a melhor forma de lidar com esse tipo de cliente, assim? O que você acha, Leandro? A maioria das pessoas, a maioria dos profissionais que recebem um atendimento grosseiro, mal educado, a maioria das pessoas se coloca numa posição muito defensiva ou numa posição de pânico. As pessoas, por mais que saibam que vão ter profissionais, ou melhor, por mais que saibam que vão ter clientes que vão ser grosseiros, as pessoas não se preparam para isso. Então, ou elas entram em pânico ou se colocam numa posição defensiva. Isso na grande maioria das vezes. Aconteceu uma coisa interessante uma vez, que foi assim. Estava sentado eu e minha esposa no restaurante, a gente foi para jantar, e um casal estava sentado numa mesa ao lado da nossa. E esse casal estava sentado ali há mais tempo. Quando nós chegamos, eles já estavam ali. Passaram-se uns 15, 20 minutos, o nosso prato chegou e o desse casal não. O rapaz do casal gritou com o garçom, e o garçom estava a uma distância considerável dele. Ele falou: "Seu garçom, não é possível, já faz 20 minutos que eu estou aqui, não chegou minha comida até agora, isso é um absurdo." O garçom, de longe, respondeu para ele: "Rapaz, sabe que você tem razão? Deixa comigo, pessoalmente vou na cozinha e resolvo para você agora." O garçom não abaixou o tom de voz, ele falou no mesmo tom de voz que ele, não foi grosseiro, teve a empatia, né? Soube se colocar no lugar do cliente e teve uma atitude de resolver. O que que o cliente fez? Calou a boca, ficou quietinho, fechou a boca e continuou ali. Se o garçom tivesse tido uma atitude mais defensiva: "Ô, meu senhor, você me desculpa, é que tá movimentado hoje, faltou funcionário, você me desculpa, eu já vou lá resolver pra você." Aquele rapaz ia ficar mais nervoso ainda. Então, se colocar numa posição defensiva demais, pedindo desculpas demais, não é o ideal pra atender clientes que são grosseiros. Você tem que elevar um pouco o tom, não ser mais grosso que ele, não, no caso do atendimento pessoal, não gritar e falar alto, né? Isso, não é competir com ele para ver quem tem mais poder, mas entrar em sintonia com aquele cliente, nem sendo defensivo demais e muito menos entrando em pânico. Concordo plenamente, não tinha como colocar isso melhor. A questão é, ele eleva o tom de voz, fala: "Putz, ele tem empatia, pede desculpa, fala, pera aí que eu já vou resolver." Então ele faz a tríade, né? Se colocou no mesmo lugar, empatia, já pediu desculpa rápido e foi resolver. Então, é perfeito, sabe? Eu acho que nesse caso, igual o Luiz tinha falado no começo do episódio, alguns clientes, acho que eles nasceram pra ser chatos ou ser trolls, né? Na internet, os trolls e os chatos de restaurante, por exemplo, que sempre tem. Uma vez eu fui a um restaurante também com família de amigos e tal, e eu lembro que na época a gente chegou lá, a gente foi tomar um chopp normal, aí todo mundo tava tomando com as tulipas bonitas, tá? Parece que acabou as tulipas do restaurante, eles trouxeram copo americano, sabe? Aí o pai do amigo meu sentou e falou: "Não, eu não tomo enquanto não tiver tulipa igual pra mim também." Eu falei assim: "Gente, mas qual que é o problema, né? Eu tomo em copo americano desde que eu me entendo por gente, né?" E tal, mas assim, ele foi extremamente grosso, só que o problema que teve ali, eu acho que foi exatamente esse, que o garçom se rebaixou, se ficou assim: "Não, tudo bem," ficou sem graça e tal. Aí eu sei que no fim ele teve que praticamente trocar com uma outra mesa, entendeu? Que os caras falaram: "Não, não tem problema, a gente pode tomar um copo americano." Ele trocou, entendeu? Então, e ficou aquele clima chato, não resolveu e tal, ficou, entendeu? Ficou um clima super chato, assim, eu senti vontade de sair da mesa e ir pra outro lugar, entendeu? Esse é o tipo de caso que o cara é troll mesmo. Por mais que ele consertasse rápido, o cara ainda ia achar uma outra coisa pra reclamar, entendeu? Então isso não é aquele que você fez uma besteira, consertou e o cara ficou feliz de novo. E o cara ainda fez o esforço de trocar os copos, ele nem ia sair satisfeito dali, não. Ele ia sair xingando ainda o lugar. Claro. Desculpa, eu tô rindo aqui porque eu tô imaginando o garçom lá na cozinha cuspindo no copo antes de servir. Exatamente, isso que eu ia falar quando começou essa parte. Eu ia falar uma dica assim geral: nunca briguem com o garçom, pelo amor de Deus. Assim, eu não tenho, conheço vários garçons, gosto muito de vários deles, mas minha irmã é chefe de cozinha e já trabalhou bastante e sabe o que acontece quando acontece isso, entendeu? Então, não, nunca façam isso. O garçom é sempre seu amigo, por favor. Aí uma dica do Empreendecast: nunca brigue com os garçons, porque pode voltar contra você, né? Exatamente. Então é o seguinte, a gente começou falando a questão das regras básicas, né, da teoria do bom atendimento. O Leandro falou bastante da questão da frente de loja, do atendimento. Você quer citar algum ponto mais importante, Leandro? Olha, eu comentei de atendimento que utiliza muito o corporativês e falei também de atendimento frio, atendimento que eu costumo dizer que é um atendimento preto e branco. As pessoas gostam quando o atendimento tem cor. E as coisas, quando são coloridas, são muito mais bonitas. E eu peguei a palavra cor e fiz um acróstico aí de C-O-R. Cor de C, de conhecer o produto, conhecer a empresa, conhecer o cliente. O, de ouvir o cliente, prestar atenção nas necessidades, vontades, desejos e reclamações desse cliente. E R, de resolver, de ter condições, de ter habilidades, né, para conseguir atender, satisfazer e resolver o problema daquele cliente. Legal demais, cara. Aí fica sempre aquele negócio, né? Sorria sempre, né? Tratar bem o cliente, saber qual que é o desejo do cliente, né? E também a gente falou da parte do atendimento na internet, a importância das mídias sociais. O Luiz deu excelentes exemplos do Empreendemia, que tem um bom contato com vários clientes também. E você quer ressaltar algum ponto, Luiz? É só um resuminho que eu fiz, montei uma historinha aqui. Você tem que deixar sempre o seu cliente feliz, não importa o que você vende. Para isso, é sempre muito legal levar para o lado pessoal, porque no final das contas, você vendendo para a empresa ou para a pessoa física, é sempre uma pessoa que vai fazer o pagamento, que vai usar. Superar expectativas é sempre muito legal, porque isso vai transformar meros clientes em entusiastas. Então, isso, usar o lado pessoal para superar expectativas também ajuda bastante. Então, somos já o segundo com o terceiro ponto. E aí, depois tem os casos de saber lidar com quando você não fez uma coisa muito bem feita ou quando algum tipo de crítica. É basicamente esse o resumão. Legal, cara. E fica também a parte de monitoramento de internet, que hoje é fundamental que as empresas estejam na internet, nem que seja para monitorar e acompanhar. Então, a gente vai colocar algumas ferramentas lá no post, vamos colocar alguns artigos falando das melhores ferramentas também. E a outra questão é do lado do cliente, para que ele não ache que a internet é um lugar só para ele xingar e para ele extravasar a revolta dele, mas que ele pode resolver os problemas na internet. A internet é uma ferramenta para ele conseguir resolver os problemas também, não só para reclamar. Exatamente, porque ao ponto que tem várias pessoas ouvindo aquilo ali, as empresas vão dar atenção para aquilo, ele pode resolver um problema fácil, né, e criar uma boa experiência com a empresa. Sim. Só para completar o que eu tinha falado antes, mas o quinto ponto seria que tudo depende da cultura da empresa. Se a empresa não tem uma cultura de valorizar o cliente, de respeitar as pessoas e por aí vai, de quebrar expectativas e tal, para melhor, não adianta nada. Então, tudo, na verdade, começa por uma boa cultura. Claro. Não só interna, como externa da empresa também. Claro, começa interno e aí expande. Você não pode fingir que é uma pessoa que você não é, né? A mesma coisa com a empresa. Fica imaginando aqueles call centers lá, né? Como que as pessoas são tratadas lá dentro, o relacionamento com as pessoas. É isso então, pessoal. Acho que foi um episódio muito bacana. A gente falou bastante aqui de atendimento. Acho que a experiência do Leandro, né? O cara que mexe com isso, consultor de vendas, acho que agregou bastante pro episódio. O Luiz também com os cases do Empreendemia. E a gente vai continuar essa discussão, né? Que, na verdade, não termina aqui. Continua no post, continua, quem sabe, em próximos episódios. E esse foi o sexto episódio do Empreendecast. Nós vamos agora para o Empreendecast Recomenda, que nós vamos recomendar livros, artigos relacionados ao assunto de hoje. Empreendecast Recomenda. O que eu vou recomendar aqui hoje é o livro da Zappos, o Tony Hsieh, o presidente, um dos caras que investiu na Zappos desde o começo, chama Delivering Happiness, que é Entregando Felicidade. É um livro muito bom, ele conta a história do Tony desde pequeno, como que ele sempre foi um empreendedor, na verdade, é muito legal, como ele fez a primeira empresa, a Link Exchange, depois foi vendida para a Microsoft, e depois como foi a formação da Zappos, e como que ela foi, na verdade, sempre, ela nunca se pautou em vendemos sapatos. Não, nós somos uma empresa que faz um serviço fantástico e, por questão do destino, vende sapato. E como esse bom atendimento não é só, vamos fazer um bom atendimento, não é assim. Como isso foi baseado na cultura e nos valores da empresa. Então, como eles eram disso, uma coisa tão intrínseca a eles, que passou a ser natural para eles agirem assim, com clientes, com fornecedores, com os próprios funcionários. Eu recomendo muito forte. Então, bem no finzinho dele, Milo já leu, a gente está fazendo desse livro uma bíblia lá no Empreendemia. Esse livro das APOs, inclusive, foi o que o Rudolf, que ganhou o livro da, o nosso livro, o Desenvolvimento de Produtos, no episódio passado, também ganhou na promoção que a gente fez no Saia do Lugar uns meses atrás. Então, se o Rudolf depois puder falar aí no, nos comentários o que ele achou do livro das APOs, o livro em Happiness, vai ser um prazer. É, ele prometeu. Ele prometeu, inclusive, que vai fazer um review do livro lá, vai postar sobre o livro que ele ganhou, sobre o livro do Empreendemia. E tem aqui um recado também, que o Rudolf está excluído de qualquer promoção do Empreendecast. O cara já ganhou. Com certeza, já era. Brincadeira, mas o cara é bem sortudo mesmo. Tem um livro que eu acho sensacional de atendimento, que se chama Abrace Seus Clientes. O autor é Jack Mitchell e é da editora Sextante. É um livro super fácil, super simples, com histórias do cotidiano de um vendedor de loja, mas que, pelo menos para mim, me deu muitos insights. E eu tenho certeza absoluta que se a pessoa gosta de atendimento ou quer aprender mais sobre atendimento, esse é um livro muito legal. Abrace Seus Clientes. E, assim, não menospreze pela simplicidade. Apesar de ser simples, tem histórias magníficas, histórias sensacionais. Abrace Seus Clientes. Legal. Eu quero recomendar também um DVD da KLA, que é uma produtora de eventos empresariais, de um dos caras que, na minha opinião, é o melhor contador de histórias empresariais da atualidade. O nome dele é Cláudio Diogo. E o nome do DVD é Como Formar uma Equipe de Campeões de Vendas. É uma gravação de uma palestra do Cláudio Diogo que não tem como você não assistir e não sair inspirado de uma palestra. No caso do DVD, não tem como você sentar em frente à televisão e não se animar com as histórias que o Cláudio Diogo conta. E uma terceira recomendação é a assinatura ou a compra na banca da revista Venda Mais, que é hoje uma das melhores revistas de negócios. Ela não trata de negócios de uma forma geral. Ela trata de atendimento, de vendas e de gestão de vendas. Muito legal, Leandro. Agradeço demais as suas recomendações. Agradeço ao Luiz também pela recomendação. E fechando aqui o nosso episódio do Empreendecast, acho que foi muito engrandecedor aqui, foi muito legal essa conversa. Se a gente pudesse, a gente ficaria conversando mais umas 2 horas, mas os nossos episódios não podem passar de 1 hora. E meia. 1 hora e meia. Só legal falar aqui, acho que essa foi a conversa que mais pareceu, fora o primeiro, junto com o primeiro episódio. Sim. Uma conversa no boteco. Pra mim só faltou a cervejinha aqui do lado. A gente falou tanto de cerveja aqui, né? Vamos combinar a cerveja então. Pois é, isso aí. Queria agradecer muito mesmo ao Leandro aqui, parceiro do Empreendecast, por ter nos disponibilizado esse tempo hoje pra gravar com a gente, né? Ele, o cara, é bastante experiente nessa área. Fica o convite pra voltar em outros episódios. E é isso aí, Leandro. Muito obrigado mesmo por ter vindo. As suas vinhetas são muito profissionais, todo mundo está elogiando bastante, né? Obrigado de novo pela sua parceria com a gente. E é isso aí. Obrigado, eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui falando com vocês e com você que é ouvinte do Empreendecast. Obrigado pelo espaço. Segue aí no twitter.com/radiovendas e no meu blog, radiovendas.com. Queria agradecer ao Luiz também por mais essa participação. Você quer deixar algum recado, Luiz? Seus contatos? Os contatos vão estar lá no post. Sim. Sempre, tanto nos posts antigos também, não vai fazer muita diferença não. Agradecer o Leandro, primeiro pelas vinhetas, que foi a primeira coisa pelas quais a gente conheceu, ele já retweetava bastante a gente, o Empreendecast, então fica aí o agradecimento já de algumas semanas e meses atrás, e pô, gostei do modo bate-papo mais tranquilo hoje no Empreendecast, vamos ver quando a gente vai fazer um desses de novo, e até o próximo episódio, pessoal. É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação no 6º episódio do Empreendecast. Gostei demais e espero vocês no próximo. Valeu. Um abraço pra vocês. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Falhas de gravação. Olá, ouvintes do Empreendecast. Começa agora o nosso 6º episódio. Hoje nós vamos falar sobre bom atendimento. Não era esse o título. Aí, primeiro erro. Sempre tem erro de gravação. Agora no começo, vamos lá. O Bruno, representando hoje o Empreendemia e o resto da gangue do Empreendecast. Bruno não, o Milo. O Paulo. Porra, já tô mudando de nome agora. Eu acho que nada melhor do que perguntar ao Luiz. Eu acho que eles têm bastante experiência no sair do lugar, no empreendemia. O que eles... Calma. Como é que era a pergunta mesmo que você falou, velho?